Vou ser bastante pirosa, mas vão perceber. O primeiro filme que me marcou, mas foi porque eu estava a entrar na fase da adolescência, foi Dança Comigo, Dirty Dancing, que foi um filme que adoro dança e adorei aquele romantismo com aquela dança, aquelas coreografias todas. Estás a ver, Daniel? Por esta que tu não estavas à espera. A Carla Matadinho, a menina marota, a gostar do Dirty Dancing. Ah, Flashdance versão Nicholas Sparks? Não, é o Ghost do Espírito do Amor. Mas falta Whoopi Goldberg, não é? Pode ser dois. Não há fantasmas aqui. Regresse. Apenas o espírito assombrado. O espírito da dança e do amor. Então isto é o quê? Dirty Dancing! Dançar sujo? Um lettering muito 80s. Mas isso é que é? Uma malta que não tomava banho e dançava? O que é isso? Não, pai, porque havia lá uma espécie de dança underground, não era? Era aquela dança mais atrevidona. O que é que se passa, Paulo? Estás um pouco nervoso hoje? Estou. Por causa da pessoa que está cá connosco. É verdade, pá. Hoje temos aqui uma convidada especial. Epá, e já vais dizer quem é? Ah, é? Pronto, vou fazer aqui uma introdução em relação ao Dirty Dancing. Então, introduz lá o Dirty Dancing. 30 anos, meus amigos. É verdade. Fez agora 30 anos, há dias, o Dirty Dancing. É de 87. Bom, este é um dos filmes de gaja mais adorados por uma geração de mulheres, e imagino também alguns homens, que hoje tem uma família, um par de filhos para sustentar, mas que alguns... Estás-te a referir a alguém em particular? Talvez, não, estou a generalizar, mas já vamos particularizar, não é? Que alguns ali nos anos 80 tiveram o coração a palpitar por Patrick Swayze e as suas incríveis habilidades na nobre arte da dança. E porque eram os anos 80, a dança era a solução para praticamente todos os problemas da vida. Dança Comigo, em português... Um baixíssimo orçamento. Mas que estás-me acabaria... a convidar? Estás-me a convidar para dançar? Não, Paulo, não. Calma. Fica Dança Comigo, é assim que se chama em português. Dirty Dancing, dois pontos. Dança comigo. Um baixíssimo orçamento que acabaria contra todas seis as milhões, expectativas. Pá. 6 milhões, não é? Pronto, não sei. Não foi 6 milhões. Como é que és o contabilista? Não, foi 6 milhões de orçamento epá, e acabou por render 10 vezes mais ou mais do que isso. Foi um sucesso bilheteiro e para além disso acabou por mudar para sempre as pistas de abertura dos casamentos em todo o mundo. E agarrado a isso veio também uma das mais incontornáveis canções lamechas dos anos 80. É verdade. Falo evidentemente no The Time of My Life. Também daqui a bocado já vamos falar. Vamos lá. Mas antes disso, o Paulo trouxe alguém com ele, que está cá hoje connosco no podcast. É alguém que está muito próximo a mim. Ainda está muito calada. Olá. Olá. Olá. Então quem és tu, esta voz que me é tão familiar? Porquê que será? Tens ouvido lá por casa? Bem, este podcast corre o risco de ser um pouco constrangedor e em que eu vou ter que me portar obrigatoriamente bem, porque a nossa convidada especial de hoje é nada mais nada menos do que a progenitora... Dos meus dois lords. Não é a pessoa que tu amas. É tipo alguém que criou dois filhos. Pronto, é alguém que por acaso serviu para te estender a tua prole. Exatamente. Alguém que tinha que receber a semente. É apenas um vessel, não é? Um contentor para a tua semente. Oh, Rosa. Exatamente. Estou fascinada com esta minha apresentação. Isto foi o mais romântico. Tu já disseste até agora a tua exatamente, sobre ela, exatamente. Então, obrigada, Paulo, obrigada. Isto é ainda mais interessante porque eu e a Rosa, em 9 anos que estamos juntos, raramente gostamos. 9 anos. O que é que vocês vão fazer ao 10º ano? Ui! Vão ver o Dirty Dancing. Vamos fazer uma viagem separados. Porque? Parece muito saudável. Às vezes é preciso. Com dois filhos e tal, não. Ao 10º ano, ok, vamos acalmar isso. Nesta nossa quase década de conjunto, plena loucura, raramente gostamos do mesmo filme. Raramente. Mas eu acho que isso é mais ou menos comum. Achas que sim? Não sei. Tem uma explicação muito lógica. O Paulo gosta de cinema chunga. Não é? Cinema com baixo orçamento e que não tem significado. Não tem. Eu sei, Rosa. O baixo orçamento é só um plus. Mas olha, o Dirty Dancing também é de baixo orçamento. Claro que foi. Mas isto é um dos filmes que marca a adolescência de qualquer jovem, não é? Uhum. Não. É só mesmo do público feminino. Desculpa, também há homens que gostam deste filme. Não sejas preconceituoso, deve haver homens. Olha, claro eu vi a primeira vez o filme agora há dias, para este podcast, nunca tinha visto. E achei que vê-se bem. Lacrimaste? Não, não, não chorei, mas não acho é que se vê bem. Chorar, o filme aguenta-se bem mas no tu tempo. Ainda não és um homem, tu és um puto. É por portanto... isso. O que é que queres dizer com isso? Não gostaste do filme? Epá, primeiro deixa-me só aqui dizer aqui uma outra coisa em relação à Rosa. Nós soube apenas dois filmes que nós gostamos em conjunto. E curiosamente sou do Christopher Nolan, que foi o Inception e o Interstellar. Sim. Foi os únicos filmes que até hoje concordámos que eram bons filmes e que tínhamos gostado. E eu volto em meia, chego ao pé dela, ao pé da Rosa, e digo-lhe assim: olha, tenho aqui um filme. Amor. Eu tenho aqui um filme que eu tenho a certeza que tu vais gostar. Opa, é um dramalhaço daqueles de fazer chorar as pedras da calçada. E no final ela apenas me diz. Tal como o Corbin Dallas no Quinto Elemento. Thrilled. Só, mais nada assim fria, estás a perceber? Yeah. E hoje em dia nós apenas nos toleramos cinematograficamente. É isso que acontece. Existe apenas dia. Um respeito mútuo, nada isso, mais. Sim. Tu, nada eu dou-te o teu espaço para tu veres as tuas telenovelas. Sim. Mas já houve algum. Telenovelas? Soap operas. Ah. Bem, queres deixar a Rosa... Sim, vá. Rosa, conta-me como é que foi a primeira vez que tu o viste. Recorda. Sim, a primeira vez que tu viste. Foste ao cinema com algum namorado, na altura. Não. Primeiro porque o filme saiu em 86, 87, não é? Portanto, eu só passava... Cá em Portugal, se calhar, só no ano seguinte. Para provar isso. Portanto, e eu com essa, nesse ano, eu tinha apenas 3 anos. Portanto, impossível ter visto. Primeira Mas a nossa geração já não foi muito Dirty Dancing, não é? A nossa geração era da geração do videoclube. Sim. Era de ir ver depois os filmes ao videoclube. Sim, é verdade. Porque o filme foi alugado, foi visto na altura na casa de uma grande amiga, que é assim, essa é completamente vidrada em cinema. Era a miúda que não, havia não, e vidrada por cinema. Era a miúda aliás, que havia ela conhecido hoje... de ti. Era. Pronto. Acho que vocês dois me dão muito bem. Tem outras qualidades que tu de certo apreciarás. É verdade. Sou uma boa incubadora de filhos. Eu estou aqui para salvar este podcast, senão vocês acabam à chapada. Não, nada disso. É tudo saudável. Pronto, então fomos alugar o filme e nós devíamos ter 12, 13 anos. Sim. Portanto, passado uma década. E o Patrick Swayze era tipo a vossa cena ou não? Ui. Era completamente. Claro, não seria. Era acho ele que seria, e o Tom Cruise naquela altura. Tom Cruise não. Não seria Top muito Gun. A minha. Sim, mas não. Top era Gun muito era de 86, estava logo ali tudo colado. Sim, mas não era muito. Não era o teu género. O meu género de homem. Quer dizer, moreno de olhos, verdes não era o teu género. Mas é verdade. Tu provas que isto é amor genuíno, porque ela remou contra a maré, contra todas as adversidades. Toda a gente sabe que é verdade. Eu não gosto propriamente de homens morenos, de olhos verdes. Também não dizes que não, uma, não é? E colheu-me um nariz. A malta que só está a ouvir o podcast. O Paulo tem uns lindos olhos verdes e um cabelo preto. E sou moreno. É latino. Pronto. Sou latina. Pronto. Deixa as lantejoulas. Deixa as lantejoulas, Daniel. É, continuando aqui com o filme, não é? Sim. Vocês foram ver a casa dessa amiga, que era uma maluca por cinema. Exatamente. E ela disse assim: epá, malta, tenho aqui um filme espetacular para nós vermos, é isso? É, sim. Já viste esta história. Era fácil adivinhar que era sim, isso. Sim. E como é que foi? Choraram muito? Não choraram? Não, aliás, todas nós gostávamos muito de dança. Dança, aqueles ritmos. Opa, e depois os amores de verão. São os amores de verão, não é? Que toda a gente miúda. Pois, e o filme ainda por cima tem muitas danças sensuais, pá, muito calientes. Sensuais, e, não é? E aquilo passa-se, a história passa-se no verão, apesar do filme ter sido gravado no outono, a história passa-se no verão e é aquele coming of age, não é? É, exatamente. A idade do amadurecimento, é que a malta sim. passa para a idade da fase adulta. Uhum. Não é? E aquelas primeiras grandes paixões. São as primeiras grandes paixões de verão e sempre por um homem mais velho. Claro, que é o caso, claro, exatamente. Não é? Não sei se ele seria muito mais velho, mas. Eu sei que ela devia ter 17, 18 anos. Sim. Pronto, e ele era 20 um e poucos, vai, mas eu também percebi, eu também gosto de mulheres mais velhas, então a Rosa é mais nova do que eu. Pá, mas as mulheres tendencialmente preferem homens mais velhos, especialmente na adolescência e assim. Sim, é verdade. Há sempre aquele. Ah, o charme. Há o charme, porque do são homem homens mais que podem velho. Fazer coisas que os outros putos exato. Não podem. É um fetiche. E não é só isso, os rapazes amadurecem muito mais exatamente. Tarde, não é? Exatamente, a maior parte dos putos são imaturos, não é? Pronto. E claro, o Sr. Patrick era qualquer coisa de especial. Olha, bem. E em relação à rapariga, como é que ela se chama, a atriz? Ela não é Baby, obviamente. Nem no filme. Jennifer Grey. O que é que tu achas da Jennifer Grey? Epá, acho que a carreira foi o ponto alto da carreira dela. Não, eu estou a falar dela como beleza. Não era mais bonita, não. Pois, é isso que eu achei. Não é uma beleza muito convencional. A bailarina que dançava originalmente com o Patrick Swayze. Ah, era mais exuberante, sim. Claro. Sem dúvida. Que ela retrata completamente a menina que deixa de ser menina e passa a ser mulher. Aliás, ela foi de férias com os pais. Pronto, aquilo ela vem de uma família abastada, é uma menina que não tem liberdade para nada e é ali que vê uma oportunidade de se afirmar como mulher e se afirmar como dançarina, porque ela não sabe dançar, não é? Ela aprende tudo. Aprende tudo com um monitor. Aprende também para se aproximar dele. Eles vão para um resort, vão em família para um resort, é lá a irmã. Aquilo para pais, já é uma coisa que eu não, nem luxo. Sabia que existia. Sim. E pelos vistos era uma tradição nos Estados Unidos, que haver estes resorts de férias para a família inteira. Não, sim. Em Portugal também existe. Pai. Existe em Portugal. Outra, sim. Ah, pá, eu não conheço. Onde nós nunca fomos. Não somos dessas famílias. Não, sim, mesmo com atividades. Sim, mas é diferente. Aquilo é um resort. O conceito é diferente, não é? Pois aquilo havia aquelas atividades para os pais, não é? Sim. E ali, eu acho que aqui nós assistimos ali ao choque também de classes sociais. Sim. Não é? Em que é a classe operária, a classe trabalhadora, e que eles servem, não, sim, é? E depois parece que há ali uma fronteira invisível. All over again, não é? É uma fronteira invisível em que não se podem cruzar, não é? Porque ela é suposto ela apaixonar-se por um médico, tal como o seu pai, e continuar a sua vida. Sim, mas nos anos 80 ainda acontece muito isso, não é? Na classe social mais alta não se quer misturar com... Ainda mas agora, tudo muda quando ela vê três melancias. Vê um rapaz a transportar três melancias e ele pede-lhe ajuda. É verdade, é. Pede-lhe ajuda. Mas é que isto acontece. Pede ajuda. Por isso é que eu gosto de melancia. Deve ser isso. É isso. Foi sugestionável. E então ela ajuda um jovem a carregar três melancias para um salão. E aí é nesse quando salão. Quando ela lá entra. Que vê toda a gente ali a dançar quase num ambiente de bacanal. É, pronto. As danças ali eram muito mais atrevidas, não é? Dirty dancing. Exatamente. Era muito mais sensuais. E aí que ela conhece o Patrick Swayze. E que ele basicamente não olha para ela assim duas vezes, não é? Pois. Sim, mas não assim olha duas atenção. Vezes porque era isso que vocês bocado estavam a dizer. Ela tem aquele aspecto insucinho, não é? Não é provocante. Garotita, não é? Pronto. Sim. Ele lá tenta com que ela se solte um pouco, não é? Mas nota-se que ela ainda é uma canastrona, ainda está presa, se calhar há alguns complexos sociais de que não se deve mexer de determinada maneira. Porque antes disso, nós já tínhamos visto num baile em que a dança... Era o tchá-tchá-tchá, não era? A dança aceitável, socialmente aceitável, era com quase pouco movimento ou nenhum, não era? Sim, mais com falsa, alguma distância, alguma distância corporal, não é? Sim. Enquanto que aqui era exatamente o oposto, era passar do 8 para o 80, não é? Bem, eu confesso que a primeira vez que eu vi este filme foi por causa do Patrick Swayze. Afinal, o Patrick Swayze também mexia comigo. Uma fação dos homens. Também mexia comigo. Mas tal como o Van Damme ou o Stallone ou o Schwarzenegger. Pois. Porque apesar deste filme ter sido feito primeiro, eu só o vi depois de Duelo Mortal e de Profissão Duro. Que são filmes que o Patrick Swayze fez posteriormente. Sim. Que são filmes de ação, epá, e que eu tinha gostado bastante naquela altura. O primeiro filme que eu vi do Patrick Swayze foi o Ghost, precisamente. Foi Ghost? Também. Foi Ghost. É. Sim. E foi outro filme de romance. Esse, por acaso, eu já o vi muito mais tarde também. Opa, e eu quando fui ver este filme, já sabia à partida que não era propriamente um filme de ação. Mas... Acho que era óbvio. Mas... Foste ver ao cinema? Não. Eu vi com... Julgo que foi em casa de um primo meu. E que foi alugado num café. Não, havia um videoclube que tinha uma extensão. Havia cafés que tinham videoclube. Tinha uma extensão em que a malta punha lá X filmes para alugar, 50 filmes que era. E aquilo ia descontando. Passado um mês ia lá e renovava aquele estoque e não sei o quê. E então nós fomos alugámos esse filme e fomos ver. E eu pensar assim: epá, isto deve ser, pá, pelo menos. Deve ser na linha do Profissão Duro, porque tem. Pelo menos. Deve ser. E depois eu não estava minimamente preparado para o dramalhão estilo Lagoa Azul na pista de dança. E confesso que fiquei um pouco desiludido e demorei bastante tempo a voltar a ver o filme com ele também olhos. Ficou desiludido porque o Paulo é um pé de chumbo. Ah, e sobre isso, Rosa, o que é que tens a... Eu ouvi há bocadinho vocês a contarem qualquer coisa. O meu calcanhar coisa. De chumbo. Pois, o calcanhar mesmo. Vocês já tentaram qualquer coisa ligada às danças, não foi? Já, já. Então, a Rosa é a maluca da dança, não é? Apesar de não saber dançar. Eu quero saber é tudo. Uma... Conta-me tudo. Tudo? Tudo. Oh, Rosa, mas eu danço slows, pá. Os slows eu danço melhor que ninguém. O que é um slow? Toda a gente sabe dançar só... um slow. Não, só o Daniel é agarradinho. Ah, é só estar ali a... E a roçar. A conchegar. Isso é bem dançar, não é? A conchegar. Não, mas tens de sentir a música. Ou é isso, ou é house, ou techno, e isso eu comecei a dançar. Está bem, muito fixe. Que é o abanar o capacete. Melhor é ele encostar só o bar com uma cerveja e passar ali o resto da noite, não é? Isso é mirar. Não, isso é eu a dar um ar de durão. Qual foi a dança que vocês foram tentar? Eu já não me lembro. Foi umas danças de salão. A Rosa, foi rumba? A Rosa tem um não. primo. Zomba. Tem um primo que andava nas danças de salão. Sim. E que hoje em dia tem instrutor. Sim, instrutor de dança. Kizombas. E na altura ele convidou a Rosa para ir lá e assistir. Mas eu andei nas danças. Antes há de conhecer disso? O Paulo. Não há, felizmente. Não. Então o que é que tu danças, Rosa? Nada. Porque não tem quem me acompanha. Agora, a Rosa insistiu. Não, insistiu não. Não insisti. Obrigou. Oh, que exagero. Obrigou-me a ir com ela. Olha, Paulo, ali em frente vai haver danças e eu gostava de ir. E eu fui, não é? Eu fui. O que é que um gajo não faz por amor, não é? E eu fui. Não, isto foi no princípio da relação. É uma experiência. É uma experiência. Se é uma cena que eu gosto particularmente é da cena de montagem em que... Montagem? Montagem. É montagem. Montagem, né? É montagem. Tal como é aquela cena do Rocky 4, em que ele vai lá para a Rússia. É outro tipo de montagem. Exatamente. É? Em que vemos de um lado o Dolph Lundgren a treinar e depois vemos do outro lado o Stallone a treinar. Pronto, é tipo isso. Aqui a Baby é aquela cena de montagem que nós assistimos. A Baby a aprender a dança e que tem aquela cena de dentro d'água que é icónica, em que ele levanta em peso. Mas isso não é na montagem. Não, a cena na água não é na montagem. Não, também tem a cena. Eu acho que é ali. Acho que não. Uma, é que, sim. É o seguinte, não há de andar muito longe. Está no seguimento de uma e de outra. E que faz. Epá, e também tem uma cena em que é eles dentro, em cima de um tronco a treinarem os passos de dança. Também não é na montagem. Não é essa não, cena. Não é. Ele vai lá, é uma parte em que eles dois saem lá do resort e vão para um sítio. Eu tenho ideia, olha, a minha memória diz-me que aquilo está ali tudo muito próximo. Quando é que foi a última vez que viste isto? Já há alguns anos também. Pois. Já foi há alguns anos. Não, o Daniel foi a pessoa que viu há mais menos recente, tempo. Mais recente. Portanto, respeitem aquilo que eu disser, não é? A bailarina que era a parceira do Patrick Swayze... Ela magoou-se e... Magoou-se não, ela ia abortar. Foi fazer um aborto, ia fazer um aborto. Há ali um subplot. Exatamente. Que é ela que quer abortar, sim. Exatamente. Que e ela não está disponível, para entrar num concurso de dança lá qualquer. E então ela oferece para ajudar e para aprender os passos de dança... Só que ela não tem experiência, então ela vai levar-me com um treino intensivo do Patrick Swayze para ver se chega sítio. À altura. E ela, por acaso, até tem talento para a coisa e aquilo se dá, não é? Exatamente, sim. Ou aquilo dá-se. E então, aquilo, tudo aquele training de montagem faz-me lembrar o Karate Kid. Ah, claro. Completamente. Eu até estava a pensar, para este podcast, fazer uma lista das montagens mais emblemáticas do cinema. Mas fica para um outro que tenha uma montagem. Porque coisa que os filmes dos anos 80 tinham era montagens. Tinham muitas montagens. Está certo. Não é? E para além disso, então, temos aquela música icónica. Atenção, toda a banda sonora é uma banda sonora memorável e que teve uns tops. Ah, porque aquilo, atenção, a música, embora o filme seja dos anos 80, o filme retrata anos 1963. 60. Pois, era a década de 60. É 63, sim. Que é a história que passa. E então, o filme, a banda sonora, especialmente a música da Time of My Life, ganhou um Oscar e um Globo de Ouro para melhor canção. Ai, Daniel. E o Patrick Swayze também canta. Também canta o quê? Nessa música? Não, uma das músicas da banda sonora. Ah, ele canta lá uma das músicas. Chegou a número 1 nos Estados Unidos em novembro de 1987 e o álbum permaneceu 18 semanas em número 1 de vendas, vendendo 32 milhões de cópias em todo o mundo. Também mereceu um álbum, More Dirty Dancing, no ano seguinte, que não entrou no, na banda sonora. Pois, não era, sei, Inspire, não sei. Mas Inspire. Havia muito essa mania dos More, quando um álbum vendia que se fartava, os gajos lançavam um álbum passado pouco tempo. Já no Titanic, na altura. É, More Music from Titanic. E até no Gladiador também, lembro-me disso. Yeah. Mas às vezes o que eles fazem muito é ir recaustar faixas da banda sonora. Mas aí estás a falar, estás a falar do instrumental. Sim, mas eles faziam isso para os Mores. Mas aí nos Mores nem sempre. Aí era música inspirada. Música comercial, sim. Sim. Vocês como devem imaginar, pronto, esta música é icónica e está farta de aparecer em tudo quando são set lists e outras coisas, mas eu queria aqui notar se vocês em 2010 se lembram dos Black Eyed Peas terem lançado uma música samplada com cenas do... Não se lembram disto, não. Mas foi... Qual era a música? Foi um bocado... Opa, começava com o gajo da I'm All My Life, mas depois entrava tipo um Dirty Meat. Tenho uma ideia disso. Vamos ouvir um bocadito. Já se estão a lembrar deste hit de rádio? Sim. Isto fartou-se passar na rádio também. Sim. Os gajos tinham aquela música I've Got a Feeling. Sim, foi sim, na altura dessa bosta. Pronto, pá, isto faz lembrar também aquela do Cut Night Joe. Scatman John. Isto é tudo 90. Mas isto, Rosa? Não, era muito Scatman John. Era o dia inteiro a passar essa música. Mas era fixe, não é? Atingiu o ponto de saturação, mas era fixe. Por acaso, Catman John era fixe, não? Verdade, verdade. Pronto, okay, irritante também. Opa, a dada altura. Sabes que isto é como o Despacito, não é? Tenho aqui uma curiosidade em relação a este filme, que em 1997, o Conan O'Brien lançou um apelo para que o público exigisse o relançamento do filme nos cinemas para festejar o 10º aniversário. E após milhares de telefonemas, isso aconteceu mesmo. Segundo o Conan O'Brien no programa, se o Star Wars vai ser relançado, porque não o fazem também com o melhor filme de sempre? E ameaçou despedir o La Bamba da orquestra. Não sei se vocês conhecem o La Bamba. Se o filme não fosse relançado e os sacanas conseguiram aquela proeza e o filme foi relançado nos Estados Unidos pelo 10º aniversário. Está certo, foram só mulheres, foi um público feminino só a ligar. Não sei. O Conan O'Brien gosta do filme, portanto. Pronto, porquê que continuas a insistir que é só para mulheres? Eu acho que é mesmo só. Só no gozo. Acho que sim. É um filme, o target são as mulheres. Não há sombra de dúvida. Nobody puts baby in the corner. Mas lá está. Pronto. Acho que o filme também tem ali um ar de rebeldia no Patrick Swayze. Que os homens pensam, cara, se quem me dera poder fazer isto a uma gaja. Sim, pá. Claro. Contra os pais, contra o que a sociedade quer. Esqueci-me de dizer uma coisa brutal em relação ao filme. Não. Que eu estava a ver. Então. Não é que de repente aparece o Newman no filme. Mas é. Há lá um, é um comic relief. Está lá, é tipo um gajo conta umas andotas, não é? E está lá a animar, é o animador. Sim. Era o Wayne Knight. Eu estou sempre à espera que surja ali um dinossauro por trás e que o coma. Yeah. Newman! Ai, está fixe. Acho que foi o primeiro filme dele. Foi o filme debut dele. Não sei se é, mas ele ali ainda ostentava os seus 100 e muitos quilos, yeah. Não é? Acho que o gajo desapareceu um bocado, mas ele... Porque aquela imagem que nós tínhamos dele, do gajo gordinho, desapareceu porque o gajo perdeu... Emagreceu. Ele perdeu a última vez que eu vi ou mais. Foi há uma série de anos e ele estava muito mais... Estava magro. Estava quase irreconhecível. Yeah. É. E achas que a magreza tirou-lhe a graça é possível, no cinema? É possível, porque as pessoas identificaram, tinha aquela imagem, não é? Está certo. Bem, o sucesso deste filme deu origem a uma série de TV com 11 episódios no ano seguinte. Foi cancelada. É. Cancelada? Só durou 11 episódios. 11 episódios, é verdade. Passou a ser uma minissérie. Isso deu em Portugal ou vocês não fazem ideia? Não, tenho dúvidas. Tenho sérias dúvidas que tinha passado. É. Em 2004 surgiu então a sequela direta Dirty Dancing 2, Noites de Havana. Yeah. Vai ser esse filme que nós vamos ver. Que eu sugeri-vos isso e vocês não fizeram. Não tivemos tempo para isso, Daniel. Não. Gostas do Diego Luna? Não sabes quem é. Na altura do Havana Nights, esse Diego Luna... Sim, mas ele ainda não era conhecido naquela altura. Mas era tipo aquele ator latino que eles andavam a tentar... Uma jovem estrela em ascensão. Queriam que ele fosse a próxima cena, mas nunca aconteceu. E eu vou dizer uma coisa. Eu tenho o DVD deste filme, só que não sei ainda por cima! Onde. Ainda por mas cima não sei, seja o DVD. Não sei onde. Peraí. Ele não sabe. Ele não gosta. Ele não gosta do Dirty Dancing. Anda para aqui dois. E dizer... E tem o 2. E olha, é que ele diz que... Não sabe onde é que tem, porque... Sim. Porque... Ele tem milhares de DVDs que nunca os abriu. Queres lavar aqui roupa não, suja? Sério. Espalhados pela casa, não é? Não. O filme tem o Patrick Swayze, não sei se sabem. Tem ele, um cameo, entra lá. Fez, como, fez um cameo como professor de dança e recebeu 5 milhões de dólares pela participação. Por isso, em contraste para com fazer... os 200 mil que ele recebeu no filme original e onde foi protagonista. Foi para compensar, foi a inflação. Olha, ajudou nos tratamentos. Foi passagem, ele morreu de cancro. Cancro de pâncreas. Sim. Com 57 anos. É logo o pior, não é? É o mais mortal. Curiosamente, o John Hurt ainda aguentou bastante tempo. Também com cancro do também foi do pâncreas. E aguentou bastante tempo. E nós tivemos também a nossa celebridade com o cancro do pâncreas. Foi o António Feio. Depois já não sei. Foi do pâncreas? Não sei. Foi. É possível. Em relação a legados, não é? Que este filme deixou, ainda falta referir que este ano, este preciso ano, 30 anos depois, há poucas semanas, é verdade. Meses, não sei, acho que foi há pouco tempo. Sim. Lançaram um remake quase cena a cena deste filme, sim. Chama-se também Dirty Dancing. É uma adaptação da história original. É um telefilme. E, opa, a crítica não perdoou. Sim. Foi implacável com o filme. Pois, vi algumas imagens na net. Eu também não sei, mas provavelmente não souberam 30 anos depois de trazê-lo para a realidade. Opa, para a sabes, sabes que o filme tem 3.6 no IMDb. Eu acho que é por ser. Você tem certeza disso? Acho que é 3.6. O máximo. Não, 0 a 10. Coitados. Yeah. Acho que é mais por ser infame. É por ser sacrilégio, não é? É por ser um remake de uma coisa muito sagrada para muitas pessoas e... Desilude sempre os fãs, eu até acredito nas intenções deles, é fazer uma homenagem, não é? Fazer Está bem, mas acabam por estragar, não é? E há filmes que são... Ainda agora o Fama, o Fame. Fame, sim. Fame também foi algum remake há poucos anos. Sim. E, mas o Fame era uma série, não é? Era uma série? Não, um filme? Primeiro foi o filme e depois é que foi a série. Ah, ok. E do Alan Parker. Sim. O filme atual, o que fizeram agora, o remake do Fame, é mais um daqueles filmes tipo Step Up. Que é videoclipado. É. Em que tens as sequências de dança e é, assim, é muito Disney Channel, não é? É um pouco isso. Epá. Tudo muito plástico, tudo muito estúdio, não é? Sim. Tudo muito cheio de maquiagem. Apenas deram-lhe o nome de um filme já com 30 anos. E deve ter sido o que aconteceu agora com o Dirty Dancing. Não tem, no elenco tem. Vocês lembram-se daquela cachopa que entrava no Little Miss Sunshine? Sim. E uma cachopa de óculos. Ela depois começou a ter uma carreira. Sim. Uhum. Pronto, essa miúda é que faz de Baby neste filme. Opa, sim. Pois está bem. E é um bocadinho mais cheinha que a original. Sim. Se calhar para dar aquela coisa de as gordinhas também têm direito ao amor. Sim, e, sim, a, sim. E também são jeito para dançar, no fundo. Pronto. Deve ser um bocado essa a mensagem. Não sei. O Dirty Dancing foi realizado por um Emil Ardolino, que eu não sei quem é o gajo, percebes? Não conheço absolutamente nada da carreira dele, nem o que é que ele tenha feito antes ou depois. Pois, tem o da Cabaré para o Convento. Ai, e o Três Homens e um Bebé. Epa, não, nem sequer é o Três Homens e um Bebé, é o Três Homens e uma Menina. Comédias românticas, então o homem estava... Tem o Nutcracker, continua a fazer filmes de comédia muito a pendurar para a música e para a dança. O do Cabaré para o Convento com o Pio Goldberg é das... piores coisinhas que eu ouvi. O quê? Paulo? O filme é muito fixe. É tão mau. O 2 é um bocado chover molhado. O 2 é terrível. Olha, nós vamos fazer... Nenhum escapa. Tem músicas brutais. A Whoopi Goldberg é deliciosa como freira lá naquele convento. Zero. É muito fixe. Zero. Opa. Pronto, Daniela. Acho que este podcast é para... Vamos fazer um podcast só eu e tu, Rosa. Só nós dois, sim. Filmes que o Paulo renegou. Eu posso ir de férias, então. Agora, não é? Aproveita que ainda estamos em setembro, não é? Para fazer. Há de ser setembro, não é? Aproveita que ainda estamos em setembro para... Sim. Para ainda tirar uns dias de bom tempo. Ai, olha, sempre Rosa, viajar. Posso sempre viajar para um sítio. Podes. Acho que vai fazer muito bem ao espírito. Leva o Dirty Dancing contigo. O 2. Vou para Guam. Vou para a ilha de Guam. Vou levar spray anti-aranhas. Não vai, esquece que o Trump, entretanto, já dizimou aquilo. Já não vais ter Guam para ir. É um holocausto. Levas o Havana Nights em DVD para ver. Vais à procura dele. Não. A Rosinha faz o descanso do guerreiro enquanto não estás cá. Yes! Leva aproveita os teus filhos, e faz. Por favor. Tira umas danças de salão. Aproveita. Olha, vocês nunca vos apeteceu tentar fazer aquela coisa do. Não. Do pau de segurar. Não. Na piscina. Mas não podem fazê-lo agora aqui à minha frente. Não, Daniel. No bar aí puts Rose in the aqui corner. Há aqui muitos candeeiros e louças de cristal. Não tenho confiança suficiente. Não tens confiança no meu poderio físico para ostentar-te. Olha, eles vão, vão tentar. A eu vou tua magreza. A tua magreza. E depois eu ponho isto no, na nossa página de Facebook. O Paulo a erguer a rosa. Tu conseguias, sim, caramba. Esse bué magra, não é? Ele estava aqui como a dizer. É, como é que são os teus dados Photoshop? QB. Pronto. Então, meus amigos. Olha, Rosa, obrigado por teres participado connosco. Obrigada a eu. Obrigado. Eu fui. Eu não te coloquei num canto para tu vires fazer isto, pois não? Daniel. Ah, não sei se foi uma referência ao filme. Eu farto-me fazer isto com a Rosa. Eu estou-lhe sempre a dar referências de filmes e ela não pesca nada. Foi um podcast com uma pitada feminina. Nós já não tínhamos uma convidada feminina há bastante tempo. É mau. Acho que é muito mau isso. Então prometes que voltas, bebê? Acho que sim. Mas da próxima vez vocês vão ver o filme em conjunto para estarem frescos. Sim, pode ser. Qual era o próximo filme que tu disseste também gostavas? Ah, era o Amélie. Ou era o Bodyguard. Gostámos muito de ter aqui a Rosa. E isto é para retirar. E ela vai voltar, sim. Claro, ela voltará. Claro, sim. Prometo que vou estudar. Nós continuamos por aí, no ar, com os nossos episódios, nosso catálogo de episódios e mais onde vir. Então vá, não percam as próximas surpresas do nós próximo episódio. And the time of my life. And